Digo, meu espírito tem a função de ter contato com Deus, com o mundo espiritual. Diga, minha alma é a sede da minha personalidade. Digo, meu corpo tem a função de ter contato com o mundo material. Amém, meus irmãos? Digo, meu espírito tem três funções. Mente. É? Digo, meu espírito tem três funções. Intuição, consciência e comunhão. Diga o seu vizinho, fala, irmão, são três funções do espírito. Podem assentar. Então, já compartilhei com os irmãos a respeito da função da intuição. Nós vimos que intuição é um saber espiritual que não tem origem na mente e nem nas circunstâncias. É o conhecimento que nos chega no nosso espírito diretamente do Espírito de Deus. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas do nosso espírito através da intuição. Então nós vimos, 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito são discernidas pela intuição. Marcos 2,8, Jesus sabia no seu espírito que os fariseus arrazoavam, e Atos 20,22 fala que Paulo foi constrangido no seu espírito a ir para Jerusalém. Então nós vemos que essas são todas situações onde a intuição do Espírito se manifesta. Nós vimos que a intuição se manifesta pela restrição e pelo constrangimento. É Deus nos impedindo de fazer algo e Deus nos dando um impulso para fazer algo. Você precisa ser sensível para perceber quando o Senhor está te impedindo e quando o Senhor está te estimulando, te levando a fazer. Há uma diferença entre conhecer e entender. Conhecer está na mente. Entender está no espírito. Você conhece a Deus no espírito, mas não significa que a sua mente é capaz de entender e explicar depois Deus. Mas você conhece a Deus no seu espírito. Você pode conhecer as circunstâncias, você pode conhecer a realidade por detrás de algo, e nem por isso sua mente ser capaz de entender. Mas a função da mente é entender e explicar. Nós conhecemos algo através da intuição do Espírito, mas a nossa mente, então, ela vai ser iluminada para poder explicar, esclarecer aquilo que o nosso Espírito já sabe. Então, na intuição do Espírito, nós temos a persuasão do Espírito Santo. E na mente nós temos a orientação do Espírito Santo. A persuasão do Espírito sempre é, do Espírito Santo, né? Sempre é no nosso espírito. A nossa mente apenas entende. A segunda função que nós vimos é a função da consciência. O que é consciência? Consciência é um saber, o certo e o errado, também sem participação da mente, sem a avaliação da nossa mente. Nós vimos que a função da consciência é testificar, confirmar, recusar, acusar. Todas essas são manifestações da nossa consciência. Como eu disse, frequentemente a nossa consciência rejeita coisas que a nossa mente aprova. Por isso, precisamos ter cuidado, porque é possível que nós andemos baseados só nas ponderações da mente e não nas decisões da consciência no nosso espírito. Lembra disso? A consciência decide, ela não faz ponderações. A consciência não analisa, ela não faz ponderações do tipo, isso aqui é bom, isso aqui convém, isso aqui não convém. Não, a consciência não faz ponderações, a consciência apenas decide, isso aqui é aprovado, isso aqui está reprovado, isso aqui é para Deus, isso aqui não é. A nossa mente, pelo contrário, faz ponderações. Andar pela mente é andar por essas ponderações. Então, nós vimos que lá no Éden, o homem foi colocado diante de duas escolhas. Duas opções, a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Andar pela árvore da vida é andar pelo Espírito, é depender de Deus para saber o certo e o errado. Agora, andar pela árvore do conhecimento é independência, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo depois de convertido, muitos crentes ainda continuam andando pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Em vez de darem crédito ao que a vida de Deus fala dentro de nós, muitos de nós queremos ainda continuar andando baseado apenas em ponderações. Quanta coisa que você faz que no fundo, no fundo, você acha que não era conveniente você fazer. Quanta coisa você às vezes resolve, quanta direção resolve ter, no fundo você sabia. Mas a sua mente avaliou e disse: não tem nada de errado, não, tá, não escandaliza, não, é, não engorda, não é crime. E você faz um monte de ponderações, e então sua mente fala: posso fazer. Mas não é assim que funciona a consciência. A consciência apenas decide: isso está errado. Como funciona a consciência? A consciência não é aquele apito, aquela buzina, né, que soa quando você faz algo de errado. Não, a consciência é um saber antes. Você já sabe antes. E isso sem ninguém te ensinar. Está me ouvindo? Muitas coisas, às vezes, que nós fazemos é fruto apenas da influência do legalismo que as pessoas passam para nós. Como eu dizia para os irmãos, não deveríamos ficar dizendo para as pessoas o certo e o errado o tempo inteiro. Mas cada vez que alguém vier te perguntar se algo é certo ou errado, né, eu tenho uma resposta que eu dou sempre, para todas as vezes que alguém vem perguntar para mim se algo é certo ou errado. Eu sempre digo para ele, eu falo: irmão, você sabe. Pastor, não sei, se eu soubesse, eu não vim perguntar. Eu falo: você sabe. Seja honesto, você sabe ou não sabe? Você sabe, você quer apenas ouvir minha opinião. Mas a minha opinião nesse caso é irrelevante. Ande de acordo pelo que você sabe. Porque o que nós lemos na última reunião, lá em 1 João, capítulo 2, verso 20, que a unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Você acha que Deus deixaria você na ignorância a respeito do que é certo e do que é errado? Não. A unção ensina você. Você vai saber o que convém e o que não convém. Não vai precisar de ninguém ficar dirigindo você. Às vezes nós vemos discipuladores, líderes, pastores, que querem controlar, às vezes, a vida do discípulo. Não deixam que ele decida nada por si e quer decidir tudo por ele. Mas isso é um erro. Devemos estimular os nossos discípulos, novo convertido, desde o começo, a exercitar o seu espírito, sua consciência, para tomar decisões. Saber o que é certo e o que é errado, de acordo com a direção do espírito. E temos que ter cuidado, porque isso coloca um homem, às vezes, controlando o outro. Né? E não é esse o propósito de Deus. Uma outra coisa também, às vezes é muito cômodo nós seguirmos códigos de conduta, não é verdade? Todo mundo preferiria que tivesse já escrito o que pode e o que não pode. Se tivéssemos um código de conduta já escrito certinho o que pode e o que não pode, era melhor. Mas códigos de condutas, eles são contrários à palavra de Deus. Porque o Espírito quer conduzir você em todas as coisas. Se fosse colocar um código de conduta, ele colocaria na sua mão já. A Bíblia já seria isso. E a Bíblia não é assim. Fala de princípios, mas não fala lá cada detalhe do que pode e o que não pode. Mas já viram igrejas que têm códigos, definem tudo? Definem tudo. Cada detalhe de roupa, de comida, etc. Eu coleciono essas coisas. Para mim são preciosidades evangélicas. E eu tenho um lá em casa muito interessante, que é o código de conduta de uma igreja. E tem algumas coisas muito interessantes. Uma das coisas que eu acho interessante lá é uma proibição. Lá fala: é proibido comer no lugar sagrado. Fico pensando, bom, primeiro, por que é proibido comer e onde é o lugar sagrado? Porque se o lugar sagrado é o prédio, tem algo errado. Porque a Bíblia fala que o lugar sagrado somos nós. Agora, se somos nós e é proibido comer, então tem algo muito complicado nessa história. Como é que o lugar sagrado vai morrer de inanição? Mas aí tem um adendo. É proibido comer no lugar sagrado, exceto mamadeira. Mamadeira pode. Aí eu pensei comigo, tá bom. Vamos então entender, é claro que o lugar sagrado na cabeça deles é o prédio da igreja, o templo sagrado onde Deus mora na cabeça deles, né? Então lá não pode comer, porque Deus não gosta de arroz caído no chão, não pode ter sujeira, então Deus não quer isso. Eu fiquei pensando, se uma madeira pode, e se eu colocar uma Coca-Cola na madeira e tomar na hora do culto, pode? Aí eles falam: não, então vamos colocar isso nosso, também no nosso regulamento. Uma madeira pode, mas desde que quem estiver usando tenha menos de 2 anos de idade. Entende? Então você vê que código de conduta só produz problemas. Os homens ficam atrás de exceções o tempo inteiro. A vontade do Senhor é nos guiar a toda a verdade através do nosso espírito. Vamos avançar. A terceira função do espírito é a função da comunhão. Abre lá em Lucas capítulo 1, verso 47. Lucas 1, verso 47. Diz assim, verso 46 também: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você pensa às vezes que as coisas do espírito são sinônimo de silêncio, de tristeza ou melancolia. A Bíblia fala de fato que o coração, o espírito quebrantado e contrito é aquele que tem comunhão com Deus. Mas, às vezes, o espírito alegre também é de Deus. Né? Por que, que se alegra em Deus? Por causa da comunhão. Abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 17. Diz assim, é uma frase. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos dizer isso juntos? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí fala só? É um espírito, não tem um só não. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Diga, eu fui unido ao Senhor. Diga, por isso eu sou um só espírito com Ele. Nós não temos noção das implicações dessa afirmação, de que você está unido ao Senhor. A palavra unido aí no original é o mesmo que amalgamado. Conhece amálgama, que é usada lá nos dentistas? Tem algum dentista aqui? Nenhum. Esse material que, essa resina que se usa para fazer lá a obturação, chama amálgama. O dentista pega lá, então, duas substâncias, ele mistura aquelas substâncias, depois que elas são misturadas, não podem mais ser separadas. Elas vão ficar juntas agora para sempre. Foi isso que aconteceu entre nós e Deus. Você foi unido ao Senhor de tal maneira que você não pode mais ser separado dEle. Então, nada pode agora separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nós fomos unidos com a divindade. Amém? Mas isso é no nosso espírito. Por que isso é importante falar para os irmãos? Porque é função do nosso espírito ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus não é na sua mente. Não é uma questão de você ficar simplesmente pensando em Deus, ainda que pensar seja fundamental, vamos ver daqui a pouco. Mas é uma questão de você estar conectado no seu coração, no seu espírito, para adorar a Deus. Eu já falei para os irmãos, Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade, pelas nossas emoções. Ainda que às vezes nós sentimos, né, calafrio, emoção, quando nós percebemos a presença de Deus. Mas às vezes você não tem emoção nenhuma e você pode perceber que Deus está presente ali. Deus somente pode ser percebido ou conhecido diretamente no nosso espírito. É no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus, porque fomos unidos a Ele num só espírito. Tudo que Deus faz, então, Ele faz a partir do nosso espírito. E a partir daí, a partir dessa comunhão, veja, isso é uma coisa tão séria, irmãos. Isso é fundamental para você crescer em Deus. Você precisa aprender a exercitar o seu espírito para você ter essa comunhão com o Senhor. Quando você vier para uma reunião, você não deve simplesmente sentar para assistir algo. Você veio para estar conectado e manter essa comunhão. No seu dia a dia, você pode manter essa comunhão. Só tem que entender que não é na mente, mas é no seu espírito, é no seu coração. Para isso tem que ser atraído pelo Senhor. Você tem que ter um coração apaixonado por Ele. Como eu falei para os irmãos, se é no seu coração que você percebe o seu espírito, quando você for adorar, você não deve ficar tão preocupado em exercitar a sua mente. Mas tem que ficar preocupado muito se o seu coração está transbordando. Eu falo de mim. Eu tenho, as pessoas às vezes falam na igreja, como que eu rapidamente consigo fluir em Deus. Às vezes um cântico que canta bem é suficiente. Tem irmão, você precisa de cantar com ele 10 mil cânticos até ele começar a ter alguma coisa fluindo. Porque o espírito é um espírito que não é forte em Deus. É um espírito frágil, que não se exercita. Quando você tem o costume de exercitar o seu coração para Deus, você começa a cantar um cântico, você se volta para o seu coração, para o seu espírito, se volta para dentro de você, e então você na hora já consegue fluir em Deus. Sério, isso não tem que ser algo demorado. Não, você não tem que ficar repetindo muitas vezes, insistindo, pelo menos não sempre, né? Por quê? Porque o Senhor quer ter mais comunhão com você do que você algum dia quer ter comunhão com Ele. Na verdade, Deus tem fome de estar com você. O Senhor, a Bíblia fala, anseia por nós. Você está acostumado a pensar que nós temos que ansiar por Ele. Mas nós temos que ansiar porque não fica bem alguém gostar de nós e não correspondermos. Não fica bem Deus nos amar tanto e nós sermos indiferentes. Você tem que ansiar por Deus, porque Ele anseia por você muito mais. Deus tem interesse em ter comunhão. Deus tem interesse em ser achado. Às vezes há uma ideia de que Deus existe, que Ele não quer, que você tem que insistir para Ele querer. É o contrário, querido. A mínima menção que você faz, se voltar para ele, ele vem sobre você completamente, para te encher. A comunhão. Comunhão é sinônimo de adoração. Então nós vimos, quero concluir com você, que o nosso espírito tem três funções. Digo, o nosso espírito tem três funções. Quais são elas? Intuição e comunhão. O que é intuição? Intuição é um saber espiritual, que não depende da participação da mente ou de influências externas. Diga, intuição é um saber espiritual, que não depende da avaliação da mente e das influências externas. A segunda função é a função da consciência. O que é a consciência? É um saber também do certo e o errado, sem também a participação da mente. É uma decisão do espírito, né? Não depende de ponderação. E a comunhão é a capacidade que o nosso espírito humano tem de se conectar ao Senhor, de contactar ao Senhor. Falei para os irmãos que o nosso espírito é como um rádio, que tem a função de sintonizar essas ondas do céu, tanto para ouvir de Deus, quanto para falar com Deus. Se você quer falar com Deus e não quer exercitar o seu coração, vai ter um problema, porque não vai conseguir conexão. A conexão com Deus é no nosso espírito. Sei que eu estou usando uma terminologia muito moderna, né? Talvez de tanto ouvir falar de internet, sei mais o quê, a gente está falando muito de conectar. Mas essa é uma palavra ótima. Não sei como não uso para traduzir na Bíblia. Porque, na verdade, conexão é isso, é uma coisa de plugar. Entende? De entrar mesmo um no outro. De se tornar um só elemento. Então, nós temos que nos conectar constantemente à fonte que é o Senhor Jesus. Mas o nosso espírito, nós vimos as funções dele. Nosso espírito precisa de ser exercitado para que possa funcionar apropriadamente. Então, nós vimos que a obra de Deus no nosso espírito, ela é completa. Jesus disse lá em Mateus 26, verso 41, que o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que quer dizer que o Espírito está pronto, irmãos? Quer dizer que a obra de Deus, o que ele tinha para fazer no seu espírito, ele já fez. A Bíblia fala lá em Provérbios que o nosso espírito é como a lâmpada do Senhor que se acendeu. Entende isso? Você recebeu um espírito novo no dia em que você se converteu. O seu espírito, portanto, ele é novo, ele nasceu de novo. A obra do Senhor nele é completa, é como a lâmpada que se acendeu. Você agora é uma nova criatura, e a vida de Deus agora é residente nesse seu espírito. Estando ele pronto, a obra do Senhor hoje não é tanto no nosso espírito, mas é na nossa alma. Entende isso? Porque existem três tempos da salvação. Diga, no passado, o meu espírito foi regenerado. Diga, no presente, minha alma está sendo transformada. Diga, no futuro, meu corpo será glorificado. Esses são os três tempos da salvação. Por isso você pode dizer que você foi salvo, você pode dizer que está sendo salvo, e pode dizer que ainda vai ser salvo. As três afirmações são verdadeiras. E a Bíblia usa as três, já viram isso? Você pode dizer que você foi salvo. Quando você diz que foi salvo, você está falando de quê, na verdade? Que você nasceu de novo. Que o seu espírito foi gerado para Deus, e você é uma nova criatura. E quando você fala, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, que nós estamos sendo salvos dia a dia pela vida de Cristo, está falando de quê, na verdade? Da transformação da nossa alma. Mas também a Bíblia fala que nós aguardamos, esperamos a nossa salvação. Gememos até aguardando por ela, diz Paulo lá em Romanos 8. Ora, como é que é? Eu já fui salvo, estou sendo salvo, mas estou gemendo aguardando a salvação? É porque isso se refere à glorificação do corpo. Amém, meus irmãos? Amém. Não significa que a salvação vai ficar no meio do caminho, não. Se ela começou, você pode dizer que você já foi salvo e ela vai se completar apenas naquele dia. Amém? Muito bem. O nosso espírito, então, ele está pronto. O que Deus tem para fazer nele já fez. É um novo espírito. Isso significa, então, que não temos de fazer mais nada nele? Não. O nosso espírito, ele é perfeito, mas ainda precisa de ser aperfeiçoado. Eita, isso é um negócio parece contraditório. Eu sempre gosto de lembrar uma criança. Como acontece com uma criança? Uma criança, ela é perfeita quando ela nasce. Não é verdade? Ela tem corpo completo, ela tem perna, ela tem mãos, ela tem olho, ela tem boca, ela tem tudo. Ela é perfeita. O médico olha e fala para a mãe, olha, seu filho é perfeito. Mas significa que acabou agora? Ela é perfeita, mas tem que ser agora o quê? Aperfeiçoada. Porque apesar de ter perna, ela não sabe andar. Apesar de ter olho, ela nem sabe como focar para enxergar. Entende? E mesmo algumas partes vai ter que desenvolver. Vai ter que ter dentição, vai ter que ter cabelo, vai ter que ter uma série de coisas que vai desenvolver ainda. Ela é perfeita, mas tem que ser aperfeiçoada. Assim também acontece com o nosso espírito. Ele é perfeito, mas tem que ser aperfeiçoado. Amém, meus irmãos? Como é que nós então fazemos isso? Aperfeiçoamos o nosso espírito. Nós fazemos isso exercitando ele. Assim também acontece com a criança. Ela vai sendo aperfeiçoada à medida que ela cresce e vai se exercitando. Esse ato de exercitar, ele é fundamental. Vou falar um pouco sobre isso. E também porque precisamos de exercitá-lo para distinguir aquilo que procede da alma do que procede do espírito. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, eficiente, apta para discernir pensamentos da alma de propósitos que procedem do espírito, do nosso coração. Como é que nós podemos exercitar o nosso próprio espírito? Primeira coisa, exercitamos nos quebrantando diante de Deus. Alguém vai dizer, pastor, mas não é Deus que nos quebranta? Nós também nos quebrantamos na presença dele. Isso você tem que aprender a exercitar. Entende? Nesse aspecto, o chorar é mais importante do que o rir. Né? As duas coisas são fundamentais na sua vida. Mas você tem que ter um espírito contrito diante de Deus. Por quê? Porque quando o seu coração, o seu espírito, como está no Salmo 34, quando o nosso espírito está contrito, nós percebemos a Deus mais rapidamente. É ou não é, meus irmãos? Só que nós ficamos esperando Deus nos quebrantar. Nós esperamos as circunstâncias acontecerem para nos quebrantar. Mas não precisa ser assim. Você pode se quebrantar diante de Deus no louvor, na adoração, no cântico. Você pode se quebrantar e se humilhar na oração. Você pode exercitar-se ao ponto de facilmente você é tocado. Facilmente o seu espírito se contristece na presença de Deus. Não confunda contrição com tristeza. Entende? Mas você deve ter essa contrição. Você pode estar em paz, não tem problema, nenhuma tribulação, mas você aprendeu a cultivar um espírito contrito diante do Senhor. Olha, para quem quer servir a Deus, isso é absolutamente vital. A nossa alma encobre o nosso espírito como os ossos encobrem a medula. Não é verdade? Nossa alma é como se fosse uma casca ao redor do nosso espírito. Para que o nosso espírito possa fluir livremente, essa casca tem que romper, tem que ser quebrada. E esse ato de quebrar a vontade da alma, as coisas da alma, é que permite ao nosso espírito fluir, né? Ser liberado. E é aí que ele vai poder ter comunhão e contato com Deus. Segunda coisa, exercitamos o nosso espírito através da palavra. Hebreus 4:12, nós já mencionamos aqui, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E também é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. A palavra de Deus também, ela é instrumento de Deus para nos exercitar, para que o nosso espírito mantenha-se ativo. Mas lembra, não pode ser só a palavra de Deus que você lê com a mente, porque 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 diz que a letra mata. Nós precisamos da palavra de Deus viva. E nesse sentido, você pode ler a palavra, você pode ouvir a palavra, como está fazendo aqui, né? Pode ouvir gravado, pode ouvir pessoalmente. Daí é importante você ter essa palavra. Quando você vai para uma reunião e a palavra é liberada, se ela de fato é liberada ali, vai acontecer o quê? Luz no seu coração. Isso vai acontecer, vai exercitando o seu espírito. Isso é normal. Você está aqui comigo, você está aqui me ouvindo. Quando você acabar de me ouvir, é de se esperar que você sinta no seu espírito um renovar interior. Quantos sentem isso no seu coração? Há um renovar. Você sente, parece, puxa, eu estou me sentindo, parece que mais gostoso por dentro. Esse é o seu espírito, que está se levantando. A palavra tem o poder de estimulá-lo. É verdade? Quantos testificam que sente isso? Por isso é tão importante termos palavra fluindo na vida da igreja. E também termos a palavra escrita, não é verdade? Terceira coisa, orando em línguas. Por que eu falo de orar em línguas? Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, que quando nós oramos em língua, a nossa mente, perdão, o nosso espírito ora de fato, mas a nossa mente fica infrutífera. Então, orar em línguas é bom, porque é uma ocasião de você exercitar apenas o seu espírito. Entende? Isso deveria ser algo normal na vida daqueles que já foram cheios do Espírito Santo. Esse orar em línguas. E a última maneira, que é, vamos dizer assim, quase uma redundância, é rejeitando toda passividade. Quem é que recebe de Deus? É quem exercita uma disposição para receber de Deus. Você sabe, essa é uma distinção entre a maneira como o diabo age e a maneira como Deus age. Como é que o diabo age? Para o diabo poder operar na vida de uma pessoa, é necessário que a pessoa fique passiva. Como é que é nessas religiões? Fica parado, não pense em nada, feche seus olhos. Você está agora num lugar tranquilo, sinta tranquilidade. Você, para o diabo agir, você tem que se soltar. Você tem que se soltar. Se você foi em alguma reunião que o pastor mandou você se soltar, querido, corre. Porque é o contrário. Para Deus agir, é o contrário do diabo. Você tem que cooperar com Deus. Entende? Você tem que buscar de todo o seu coração. Você tem que insistir, bater, buscar, orar. Quando você chega numa reunião e você tem a disposição de responder a cada direção que o líder dá, você recebe de Deus. Você tem duas pessoas numa reunião. Duas. A reunião é a mesma, tudo igual. Tem duas pessoas. Uma sai abençoada e outra não. Por quê? Deus tem acepção de pessoa, irmãos? Por que uma sai abençoada e outra não? A diferença está naquela postura. Uma foi passiva, a outra teve disposição de responder. Aquela que se, o irmão fala, vamos levantar, ela já dá um pulo. Vamos agora orar, ela é intensa para orar. Vamos cantar, ela abre a boca e canta com toda a sua força. O outro não. O irmão fala, vamos ficar de pé. Ele fala, estou cansado, não vai ficar em pé na reunião. Vamos cantar um corinho. Ah, esse corinho de novo, estou cansado desse corinho, será que não tem outro? Entende? Ele não vai receber nada, porque o espírito dele não foi exercitado. A antena não foi levantada. Não tem como sintonizar para conectar a bênção de Deus. Mas o outro que se dispõe, esse recebe de Deus. Quantos querem exercitar o seu espírito para receber de Deus? Fique em pé onde você está. Fique em pé.